sexta-feira. Quero, em nome da DW, agradecer a presença da nossa companheira Verónica por se disponibilizar a estar aqui conosco para, neste mês de março, discutirmos um pouco algumas questões à volta do género. E, para tal, hoje vamos falar sobre a planificação orçamental na perspectiva do género. Temos alguém com um vasto conhecimento e experiência nessa área de trabalhar com a temática do género. A Verónica é formada, licenciada em Direito pela Universidade de Lusíada de Angola e é também a diretora executiva da plataforma Mulher em Ação. Tem tido várias participações em vários trabalhos com a sociedade civil e vai focar a sua abordagem em algumas questões, tais como orçamentos sensíveis ao género, a inclusão do género na planificação dos orçamentos, e vai também fazer uma breve nota sobre o programa dos PALOPES na monitoria do Orçamento Geral do Estado. Sem mais delongas, eu vou deixar então à disposição do espaço à Verónica para começar a sua apresentação. Bom, talvez não vai fazer a apresentação em PowerPoint, não é? Vai falar apenas. Então, Verónica, por favor. Muito obrigada, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, senhora Lacro, e por dar-nos bem-vindos. Em princípio, fui convidada, mas não me deram a conhecer que era para fazer uma apresentação em PowerPoint. E normalmente eu tenho utilizado para projeções um outro computador. E tenho a documentação imprensa, depois poderei enviar por e-mail. Mas queria muito rapidamente falar um pouco sobre as questões de género, que no fundo tem muito a ver com como vivemos. E abordar género na vertente orçamental presume dizer como é que os orçamentos e aquilo que a gente trabalha, como é que os dinheiros públicos podem ter uma visão sensível às questões de género. Para isto acontecer é preciso primeiro perceber, quando falamos de género, pressupõe dizer, falar de quê? Papéis, responsabilidades de homens e mulheres numa determinada sociedade, e que muitas das vezes hoje o género é visto como uma ferramenta analítica, que é observar em todos os momentos dos programas, sobretudo governativos, como é que os orçamentos estão a ser aplicados para responder às expectativas em termos de resultados na melhoria de condições de vida da população, homens, mulheres, crianças, rapazes e raparigas. Esta análise de orçamento sensível ao género, no âmbito da planificação, a nossa experiência em Angola é observada da seguinte forma. A nossa estrutura orçamental obedece muito à lei quadro do Orçamento Geral do Estado, mas que, na verdade, a forma de planificação orçamental ainda é feita de forma de cima para baixo e não de baixo para cima, que é os gestores públicos, ao invés de, antes de fazerem a sua planificação orçamental, olharem para as questões de vulnerabilidade socioeconómica, problemas que afetam homens e mulheres de forma diferente, executam a planificação muitas das vezes nos seus gabinetes, e a prática também mostrou que, a nível das administrações locais, os orçamentos não têm tido a inclusão das próprias pessoas que vivem os problemas, que é os problemas relacionados, por exemplo, à saúde materna e infantil, problemas relacionados estes no campo da mulher e da criança, problemas relacionados aos homens, por exemplo, cancros da próstata. Em termos de planificação orçamental, como é que esses problemas podem estar incluídos no Orçamento Geral do Estado se análises sensíveis a esses problemas não são tidos em conta? Observa-se também que a orçamentação de projetos ou de orçamento sensível ao género é observar como é que os orçamentos baseados na perspectiva de género a nível das grandes estruturas, também podem prever rendimentos e despesas. Eu dei um exemplo específico da área de saúde, em que o orçamento sensível ao género deve observar os problemas específicos na vertente de saúde materna e infantil, que é, em termos de planificação orçamental, que estudos, que diagnósticos os planificadores fazem para poder incluir as necessidades das mulheres no plano orçamental, onde nesses planos orçamentais são os programas macros, grandes programas existentes por parte do governo, que devem ser executados já com a visão de minimizar tais carências. Observa-se, por exemplo, em termos de decisão dessas políticas, as mulheres no ato da concepção da política não estão lá, que é observar por parte do Ministério da Saúde, em termos de taxas de mortalidade materna, causas, problemas que podem os gestores públicos resolver solucionando esses problemas com orçamentos sensíveis a esses problemas, porque as questões de género têm a ver com a sensibilidade das pessoas em termos de alocação de recursos dos problemas que identificamos na nossa sociedade. E o que se passa é, nós em Angola não temos ainda orçamentos sensíveis ao género, justamente porque o género é visto como responsabilidade do Ministério da Família e Promoção da Mulher. E o Ministério da Família e Promoção da Mulher, neste preciso momento, não tem uma capacidade em termos de alocação de recursos suficiente para responder os problemas de violência, os problemas da mulher em si e os problemas de género. Quer ver os problemas específicos que afetam homens e mulheres de forma diferente. Queremos uma sociedade mais justa, que é promover os direitos humanos de forma equilibrada, em que homens e mulheres vivam de forma saudável, não é? De forma igual em termos de acesso, em termos de oportunidades, em termos de recursos e outras situações. Mas que, na verdade, no âmbito da execução dos orçamentos ou da planificação orçamental, esses aspectos todos não são tidos em conta. No entanto, tem-se observado também que a alocação de recursos para uma determinada área, em termos específicos, tendo em conta o problema que esta área nos apresenta, se o gestor público não tiver o conhecimento de como é que se pode incorporar uma abordagem de género na especificidade, nós continuamos a viver hoje em Angola os mesmos problemas, que nunca se faz uma análise por área temática, por desagregados de sexo. Por exemplo, as políticas no âmbito da educação. Nós temos, a nível, vamos falar das comunidades rurais, por exemplo, existe o programa de merenda escolar para incentivar, que foi um problema identificado no âmbito da planificação orçamental do Estado, que nas comunidades rurais as crianças não têm acesso à educação, justamente porque muitas perecem de alimentação e a estratégia de facilitar a integração de mais crianças no sistema de ensino era de incluir a merenda escolar para facilitar que as crianças tivessem pelo menos uma alimentação por dia e facilitar que estas pudessem ter o acesso ao ensino de base. Mas este programa, por exemplo, de merenda escolar, em termos de planificação orçamental, não obedeceu os critérios sensíveis ao género, que é observar que políticas, em termos de implementação, o programa poderia favorecer as comunidades de base para perspectivar que mais crianças pudessem atender o ensino de base. Não houve um rasteio a nível nacional em termos, vamos assim dizer, em termos programáticos, porque observou-se que, por exemplo, em algumas comunidades uns recebiam leite e outros recebiam a batata local. E em termos também do próprio, vamos assim dizer, em termos gerais, em termos do acesso a essas crianças poderem aderir às merendas escolares, não houve uma sistematização do controle da monitoria para observar se o programa estava ou não estava a responder à política de inclusão de crianças no sistema de ensino e também a alocação do recurso para facilitar, que é o dinheiro público para satisfazer essas necessidades, valeu ou não valeu a pena ser incluído no orçamento para facilitar que, de facto, durante um ano económico ou durante um ano letivo houvesse mais aderência de crianças por causa da merenda escolar. No entanto, estes exemplos que eu quero aqui mostrar para nós podermos perceber que os orçamentos sensíveis ao género devem ter uma visão de problema inicial e, em termos de política macroeconómica, como é que a política deve responder a esses problemas. É dizer também que, enquanto não se definir os objetivos específicos de género, os indicadores apropriados para poder-se medir o impacto deste problema na política planificada, em nenhum momento vamos conseguir fazer uma análise de género. Porque a análise de género deve ser, é uma medida para balancear os aspectos positivos e negativos durante a execução de um determinado programa. E é preciso ter em conta que a política, para estar contemplada ao género, deve ser feita na fase de programação, na fase de planificação, na própria descrição da política, no processo de monitoria e, ao mesmo tempo, na replanificação de um determinado programa para se verificar se, de facto, a política resultou ou não resultou em termos de benefício e melhorias de condições de vida da população em qualquer área temática. Também queremos aqui salientar que a nossa experiência de ver como é que a política de género pode, o Orçamento Geral do Estado pode estar à inclusão, pode estar incluso o género, é, a nível sectorial, em todas as áreas setoriais do próprio Orçamento Geral do Estado, quer a nível das infraestruturas, os programas sectoriais, ainda não, a visão de inclusão de género está muito afora da nossa expectativa. É visto ainda a responsabilidade de género como uma ação isolada do Ministério da Família e Promoção da Mulher e não uma responsabilidade social de incorporação desta preocupação em todas as áreas temáticas do processo. Por isso, as recomendações e os trabalhos que têm sido desenvolvidos em prol da inclusão desta problemática é justamente reforçar os gestores públicos no conhecimento da abordagem, saber que o género são esses problemas que precisam ser incluídos na política, e para serem incluídos na política é preciso olhar para os indicadores, para os objetivos e para aquilo que queremos atingir em termos de resultados. Também queremos dizer que uma das fases do processo orçamental na perspectiva de género é também avaliar a política sensível ao género face aos beneficiários e os próprios desagregados de género, que é essa explicação muito breve que eu fiz a referência, que se de facto a política responde às expectativas e os interesses das mulheres e dos homens de forma diferente, o que na prática, muitas das vezes, isto não acontece. Ainda queremos também referenciar que a análise de género é preciso ter em conta a análise de género num determinado setor específico. Se nós queremos incluir o género na planificação orçamental, presumo-se dizer que ver o género não é só ver o género e a mulher, é ver o género em todas as áreas em que homens e mulheres participam, para perspectivar ver, durante o quadro de implementação desta política, que resultados podemos alcançar para poder medir a satisfação e os benefícios de homens e mulheres de forma diferente. Também queremos aqui reforçar que o desenvolvimento de políticas sensíveis ao género nesta área e a sua tradução em alocações orçamentais é de facto um grande exame do próprio empoderamento dos rendimentos específicos sobre as relações de género, que é, se nós podemos comparar, por exemplo, dos anos, estamos em 2017, no período das eleições, e hoje teremos partidos políticos que vão concorrer no pleito eleitoral. Vamos fazer uma análise na perspectiva de género. Quantos partidos políticos têm mulheres nas suas agendas políticas? Quantos partidos políticos nos apresentaram a lista de cotas dos partidos políticos com a inclusão de mulheres no sistema de participação na carreira política? E isto só é feito se, de facto, os homens e as próprias mulheres perceberem que, para estarem na arena política, o critério de inclusão e de participação das mulheres no processo político tem a ver com o critério de cotas, que é a própria lei dos partidos políticos que foi determinada, que para que as mulheres possam ascender aos níveis de governação na arena política devem fazer parte das listas de cota dos partidos políticos. Até o presente momento, nós vimos em Angola só a lista do partido político do MPLA, mas ainda não tivemos acesso à lista dos partidos políticos da oposição para observarmos, de facto, quantas mulheres poderão fazer parte da governação na futura legislatura. No entanto, este processo de inclusão de género no âmbito da participação tem muito a ver com os critérios de inclusão social. E esta inclusão social, e no exemplo concreto da participação política das mulheres no pleito eleitoral, nós acreditamos que é esta discrepância que depois nós observamos no Parlamento, mais homens em relação às mulheres. Não é que muitas das vezes os partidos não tenham interesse, ou as mulheres não sabem que para fazer parte devem promover os seus direitos dentro das organizações partidárias para poderem estar na lista de cotas e na futura legislatura, depois do pleito eleitoral, poderem estar nos órgãos de decisão, ou muitas das vezes os próprios homens não querem também que as mulheres façam parte desse processo e não utilizam, na verdade, o próprio sistema de cotas, que é o sistema de representatividade do critério Zebra, que em Angola utiliza, que é uma mulher e um homem. E mesmo na lista de cota dos partidos políticos do MPLA, por exemplo, os primeiros são os homens, acho que a quarta mulher é que é a responsável da OMA, enquanto que a própria política, a lei diz que o critério é Zebra, é um homem e uma mulher, mas a prática é, de facto, ao contrário. Então, esses aspectos são vistos na abordagem de integração de género, é analisar como é que esta política pode favorecer homens e mulheres de forma igual. E os critérios são esses, são as normas, são as leis que podem reforçar esta inclusão, mas a partir do momento em que as pessoas sabem que devem fazer a sua promoção, devem promover a igualdade dos seus direitos e também reforçar a necessidade de lá estarem para poderem participar. Queria ainda também reforçar que a análise do Orçamento Geral sensível ao género deve-se examinar também o impacto desta política no rendimento sensível ao género. Qual é o benefício da inclusão das mulheres, por exemplo, na participação política no país? São muitos. Quanto mais mulheres tiverem nos cargos de decisão para poderem promover os seus direitos de forma igual, melhor será a decisão das políticas públicas, até dos próprios orçamentos. Eu tenho apresentado exemplos muito práticos. Vamos lá ver em termos do impacto, em termos de resultado, com relação à inclusão ou à participação das mulheres na tomada de decisão. Os homens não geram filhos. As mulheres é que concebem os filhos. Os homens têm, de facto, a possibilidade de envolver o esperma no ventre da mulher e a mulher concebe. Na decisão de concepção das marquesas, que são os instrumentos em que as mulheres vão ter o parto já na fase de gestação, as mulheres naquele período não exercem o papel de negociação da política, porque observa-se que muitas marquesas as mulheres não utilizam e nascem no chão. As marquesas, muitas, são muito altas e as mulheres não conseguem, em muitas maternidades, e eu como mulher que já presenciei e já tive os partos nas maternidades, muitas de nós nascemos os filhos no chão. Durante a concepção desta política de criação ou de produção deste material, qual é a mulher que lá esteve para decidir a favor dela própria, em termos de dizer que não, este instrumento não é favorável para mim, como género feminino, porque no momento em que eu mais preciso deste material, eu não consigo usar. Mas o homem, como é o meio que mais lhe facilita, porque também é médico, e às vezes é assistente de parto, mas para ele poder assistir um parto, ele tem que ficar de pé, e a marquesa tem muitas das vezes a altura do homem, vamos assim dizer, a altura do homem, para facilitar ele poder tirar o bebê no ventre da mulher. Esta concepção desta política e as questões de igualdade na concepção deste material, observa-se que a concepção do material tem a visão masculina, não tem uma visão feminina. Porque no ato da decisão, da concepção deste produto, as mulheres não estavam lá para decidir por elas próprias, que não é o meio mais adequado para facilitar elas utilizarem no momento de reprodução dos filhos. Então, este exemplo mostra que muitas das vezes, em termos de decisão, quer não só de saúde reprodutiva, mas quer dos processos, muitas das vezes são os homens que decidem com a sua filosofia, com o seu interesse, e os processos acontecem a favor dos próprios homens e não das mulheres. E promover orçamentos sensíveis ao género é olhar por esses pormenores, esses pequenos problemas que para nós muitas vezes parecem ser muito simples, mas na prática não são, porque muitas de nós morremos naquele momento de dar à luz, porque não se consegue subir na marquesa, o filho nasce no chão, o médico não tem paciência de deixar de sentar com a mulher e tirar o bebê, e ali a criança cai no chão e perece a vida. Se observar em termos de indicador, que é a análise de impacto que estes problemas causam em termos de mortalidade materna, às vezes as próprias mulheres morrem e muitas das vezes as próprias crianças morrem, então é observar que causas foram evidenciadas para perspectivar que a política no âmbito da saúde materna e infantil observe aspectos relacionados às marquesas que devem ser modificadas para facilitar que o género feminino na fase de reprodução tenha a facilidade de ter um parto seguro. Então, este exemplo que eu acabo de apresentar é mais ou menos para nós percebermos como é que uma política pode ser favorável a um género ou ao outro. É, o outro problema é que, enquanto as maternidades ou enquanto os centros hospitalares a nível de Angola, existem programas de tratamento de cancro da próstata para o homem. Se a política de concepção no âmbito do orçamento relacionado à saúde, a saúde reprodutiva, os homens também estão ali, porque não têm útero, mas têm o cancro da próstata. Vamos analisar em termos orçamentais. Na planificação do Orçamento Geral do Estado em Angola, o que é que foi previsto para resolver este problema em todas as unidades hospitalares? Quem é que, na discussão da própria política, conseguiu observar este problema para facilitar que o gestor público, quando fizer a descrição da despesa e da rubrica orçamental, pode avaliar a nível nacional quais são os problemas de cancro da próstata que existem e o que é que se pode fazer para minimizar essa situação para os homens. Isto é uma questão de género. E nós costumamos ver que, a nível nacional, nem todas as unidades orçamentais tratam especificamente deste problema. Então, isto é um problema de orçamentos não sensíveis ao género. Não se vê problemas específicos de homens e mulheres e muitas das vezes o nosso orçamento é feito e discutido de forma arbitrária com o interesse especificamente dos homens, que é direcionar o orçamento. Já não estamos em guerra, mas eu costumo sempre a dizer, se observarem o orçamento que vem para a área social e o orçamento que vai para as forças armadas e o orçamento que vai para as infraestruturas, é muito mais elevado ao orçamento que vai para o setor de saúde, de educação, da agricultura, e que muitas das vezes quem beneficia desses pequenos setores são mais mulheres do que homens. E os setores relacionados às forças armadas, à segurança, são os homens que lá estão, alegam que é uma questão de controle territorial, segurança do Estado, mas são os homens que têm a maior possibilidade de gerir o orçamento e mais benefício. Então, será que, mesmo consenso, há mais mulheres do que homens e a alocação ou a distribuição do recurso ainda é direcionada mais para o interesse daquelas áreas em que o homem acha que deve estar bem posicionado? Então, este é um problema também de planificação orçamental não sensível ao género. E mesmo ainda que observarmos essa situação de questão de género dentro das Forças Armadas, lá também tem mulheres. E se formos ao fundo da questão, podemos encontrar outros indicadores que nos levam a verificar porque é que esse orçamento está direcionado a esta área, onde a gente observa que a maior parte dos grandes benefícios dos militares, as mulheres não recebem de forma proporcional. há um aspecto que anualmente, por exemplo, é visto, anualmente todos os generais recebem viaturas de grande porte, de 200 mil dólares, mas uma mulher general não tem o mesmo benefício que um homem general, por exemplo. Há uma grande desproporção nesse aspecto, em termos de alocação de recursos e de benefício, quer de homens, quer de mulheres, em termos sectorial, porque essa questão, essa componente de género é vista ainda num sentido bastante abstrato, não é uma preocupação em termos de igualdade social que a sociedade deve, de facto, continuar a promover. Por isso é que nós continuamos a ver essa grande disparidade. São mais os homens posicionados, são mais eles que estão nos grandes cargos, são mais eles que beneficiam, justamente por causa dessa grande discrepância que existe. Também é preciso observar que as implicações a curto, longo prazo na distribuição dos recursos por género, tais como o dinheiro, as posições de poder, o tempo de lazer, o trabalho remunerado, o trabalho não remunerado, é preciso ter em conta também na análise da despesa pública, que se esses aspectos não forem tido em conta, nós continuamos a ter esse grande desnível que a gente observa na sociedade. Ainda que somos chefes, ainda que tivermos grandes cargos, o bolo mais alto é direcionado aos homens nos vários setores em relação às mulheres. Podemos analisar também ainda as questões de género como uma análise sensível ao género, observando o dinheiro gasto numa determinada rúbrica, não é? E observar também se esse dinheiro gasto vai alcançar ou não a igualdade de género. E eu dei aqui vários exemplos do setor de saúde, da participação política, um pouco a questão de discrepância do orçamento por área temática, setor social e as Forças Armadas, para podermos ver, em termos de posicionamento, como é que estão os homens e como é que estão as mulheres. As atividades e serviços de saúde planificados e prestados, o apoio à indústria, a mobilidade social, a cobrança de impostos, também são atividades que devem ser devidamente definidos no âmbito da planificação orçamental, ter em conta todos estes aspectos. Essas atividades normalmente servem para observar a necessidade dos homens e as necessidades dos homens, que servirão de interesse para cada um dos grupos. Eu acredito que quanto mais mobilização, quanto mais conhecimento de homens e mulheres na temática sobre o que o género representa para as nossas vidas, pode no futuro criar a tal igualdade social. E a igualdade social e a igualdade de género só será tida em conta quando homens e mulheres perceberem que na questão de distribuição de recurso, na questão de planificação equitativa, na questão de benefícios, temos que ter em conta aspectos específicos de homens e mulheres, tendo em conta os interesses também de cada um dos géneros. Os impactos, que são os objetivos planificados e alcançados relativos aos aspectos relacionados a pessoas saudáveis, às empresas competitivas, à redução da pobreza, ao crescimento sustentável do rendimento nacional, os impactos, de facto, podem continuar a promover a igualdade de género e outros objetivos se a sociedade perceber que, no âmbito da gestão pública, deve haver esta sensibilidade de alocação de recursos de forma, não vamos dizer de forma igual, mas observando especificamente os problemas específicos por área sectorial e também reforçar a necessidade do próprio gestor público, em função da dimensão do problema, alocar ou pôr mais dinheiro neste problema em relação ao outro. Ali estaremos a concorrer para uma igualdade de género e orçamentos mais sensíveis ao género, tendo em conta esta pequena visão de integração do género na planificação orçamental. E é importante também dizer que a nossa experiência no âmbito da planificação orçamental, nós tivemos acesso a trabalhar em 8 administrações e em 14 municípios a visão dos gestores públicos no âmbito da planificação orçamental no quadro da descentralização e desconcentração administrativa também é um outro problema interno muito identificado em Angola. As decisões políticas na gestão dos municípios dependem muito da central, que é Luanda, que controla, por exemplo, o combustível para o administrador poder fazer funcionar a administração. E enquanto houver centralização de poderes, concentração de poderes no âmbito da gestão, nunca os problemas nas comunidades poderão ser resolvidos se as autarquias, não sabemos quando serão executadas, mas se não houver essa visão de descentralização administrativa propriamente dita. Os problemas de coordenação da hierarquia, que é muitas das vezes o administrador não consegue executar devidamente o seu plano económico porque recebe orientações de coordenação dos vários agentes do governo. Recebe orientações do Ministério da Administração e Território, recebe orientações do governo provincial, recebe informações da Casa Civil e, fim ao cabo, para resolver os problemas da população, ele primeiro tem que ver quais são as orientações que lhe foram atribuídas para poder fazer. E a população não sabe que, de facto, esses todos problemas estão inseridos dentro da planificação no âmbito do Orçamento Geral do Estado e parece de todas essas situações de vulnerabilidade socioeconómica, excesso de pobreza, excesso de não existência de meios de vida para a sobrevivência das populações. E também a outra questão com relação ainda à coordenação no âmbito da planificação orçamental tem a ver com a própria disponibilidade do sistema integrado de gestão financeira por parte do Estado. Identificamos um grande problema há 2 anos atrás que foi solucionado há pouco tempo, que era todos são administradores, mas que o administrador, por exemplo, do Andulo e o administrador de Nhareia não têm um salário igual ao administrador de Luanda. E questionamos ao ministro, então, se todos são administradores e respondem pela mesma carga horária, pela mesma responsabilidades em termos de circunscrição, que é o território em que eles coordenam, as tarefas são as mesmas, qual é a justificação que o Sr. Ministro nos dá com relação ao salário do administrador de Nhareia e o salário do administrador de Luanda? Essa discrepância salarial também foi um dos problemas identificados na desconcentração e descentralização administrativa no âmbito da gestão pública. Claro que se o gestor público tiver um orçamento, um rendimento mais baixo, imaginem que papel ele vai exercer dentro daquela comunidade onde a maior parte das pessoas são analfabetas e estão à espera que o governo faça alguma coisa para elas. Então, estes problemas são ainda evidenciados com os grandes problemas dos programas governativos que temos em Angola no âmbito da planificação orçamental, que infelizmente ainda carecem de um trabalho da sociedade civil e de outros atores que possam contribuir para ajudar a transparência, a boa governação e reforçar a gestão do erário público de forma mais flexível para que aquelas comunidades que carecem de sustentabilidade possam de facto ser atendidas. Para além desta situação, os trabalhos também no âmbito da advocacia social são envolvidos a Assembleia Nacional, que é a própria instituição que deve definir, que tem a visão, não é, que tem a responsabilidade da feitura de leis. São eles que fazem as leis. Mas que, na verdade, o grande problema que temos hoje é ainda a fraca capacidade dos deputados poderem fiscalizar ou mesmo monitorar o Orçamento Geral do Estado em Angola. E para essa experiência, Angola começou em 2014, mas entrou mais no ano de 2012, finais de 2015 e 2016, num programa que talvez falo mais tarde, vou dar uma paragem agora, não é? Não, pode continuar. Posso continuar? Ok, que é um programa das Nações Unidas em parceria da União Europeia, como reforçar a competência e a boa colaboração dos gestores públicos no âmbito das instituições supremas de controle na gestão pública. Este programa dos PROPALOPES, que se chama o programa PROPALOP, que está a ser implementado a nível dos países de região de expressão portuguesa, com o reforço de capacidade das instituições supremas de controle, nomeadamente os tribunais de conta, em termos de capacitação técnica, de como manusear a ferramenta, como é que essas estruturas funcionam no quadro da apresentação de relatórios auditados dos vários serviços públicos que estão a ser implementados, observando o Orçamento Geral do Estado. A Assembleia Nacional, como órgão legislador, qual é a sua competência, o que é que tem feito para facilitar que o Governo sinta alguma pressão e alguma responsabilidade quando são interpelados por este órgão supremo do controle público. E a sociedade civil, qual é o papel que deve continuar a exercitar para facilitar quer o Tribunal de Contas, quer a Assembleia Nacional, serem órgãos que, em termos de transparência de gestão pública, possam apresentar ao cidadão melhorias na prestação de contas do erário público, em função dos pequenos problemas aqui apresentados. E este programa dos PROPALOPES, que está a ser desenvolvido agora, que vai agora para a segunda fase, tem de facto a missão de reforçar tecnicamente essas três estruturas em termos triangulares. E conseguimos observar que, para além de Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Timor-Leste, São Tomé, que são os países, Moçambique, que são os países que estão a beneficiar do programa, um dos programas mais desenvolvidos e com mais resultados em termos de impacto, em termos de boa colaboração e boa governação, é o país de Timor-Leste, que tem um nível já muito graduado de trabalho em termos de colaboração e prestação de contas, que é, existe um grupo de monitoria da sociedade civil que faz uma verificação sistemática dos relatórios do Tribunal de Contas do Governo por parte de Timor-Leste. E este país não tem os grandes problemas que Angola e os outros países apresentam, que é a grande burocracia destas entidades em termos de flexibilizar a boa colaboração e verificar mesmo se este dinheiro público está a ser executado com base na política macroeconómica. Aquilo que está lá escrito está a ser executado. Qual é o resultado? Onde é que está o documento? Vão verificar a infraestrutura, vão verificar minuciosamente os programas que estão a ser executados. E em termos de apresentação de irregularidades, recomendam também, quer a Assembleia Nacional, quer o próprio Tribunal de Contas, incluindo a própria estrutura governativa que implementou o programa, para se observar se as questões relacionadas à prestação de contas, à implementação do programa, foram ou não foram bem feitas. Para Angola, experiência nossa, vamos dizer que é um processo inicial, que não foi possível. Nos anos anteriores, nós trabalhamos um pouco na integração de género no Orçamento Geral do Estado, e a experiência de observar por parte dos entes públicos como é que esse processo é feito na prática também foi evidenciada com muitos problemas. Há problemas dentro da Assembleia Nacional, tendo em conta o regimento da nossa Assembleia Nacional, que não... há uma rúbrica, há ali uma descrição, um artigo que descreve que eles não podem fiscalizar o Presidente da República, que é o responsável máximo do Executivo. E por isso a fiscalização por parte dos deputados não é feita justamente por causa desta cláusula. A oposição bateu-se com isso, foi à hasta pública, mas mesmo assim dentro do Parlamento ainda havia este receio. O programa dos PROPALOPES veio mostrar e veio criar novas ideias para reforçar a necessidade dos deputados começarem a verificar que é preciso eles observarem quais são os constrangimentos que este regulamento apresenta no âmbito da gestão pública e assim também no modo de vida das populações. Se os deputados que não fazem parte da execução dos programas do governo continuarem fora do processo de fiscalização das ações do governo, nunca teremos orçamentos transparentes, os desvios financeiros vamos continuar a ter, o Tribunal de Contas nunca vai ter um papel mais ativo na responsabilização dos gestores públicos quando o erário público é mal aplicado e não há ninguém que controla. Então, e o programa veio reforçar esta necessidade de que é preciso que estas instituições supremas de controle verifiquem como é que as dinâmicas de prestação de contas, boa governação e transparência estão a ser feitas nos outros países. E dentro do próprio programa também as sinergias que foram feitas é qual é o país que está em melhor destaque e quais são as boas práticas que cada um desses países deve continuar a evidenciar. Razão pela qual o programa, inicialmente para Angola, reforçou uma sessão de formação para os deputados e, ao mesmo tempo, os consultores do Tribunal de Contas e alguns auditores, para poderem receber uma sessão de formação de, acho que é 8 meses, para poder facilitar eles conhecerem melhor como é que funciona a questão relacionada à fiscalização do erário público no âmbito das finanças públicas. Estão a fazer, o programa foi reforçado com um mestrado nesta área temática para essas duas instituições, que é a Assembleia Nacional e ao mesmo tempo o Tribunal de Contas em Angola, e agora a necessidade de envolver a sociedade civil como forma de sustentabilidade do programa. E também facilitar que quer o Tribunal de Contas, quer a Assembleia Nacional possam ter práticas mais saudáveis no quadro da apresentação de relatórios periódicos. E eles dizem que têm apresentado algumas inquietações, que é alguns parceiros, e que esses parceiros, a sociedade civil, nem a sociedade no geral, não sabe, nós temos ouvido muitas das vezes, quando é que um gestor público faz um desvio financeiro, ouve-se na hasta pública, mas em termos de procedimento administrativo, nada é feito. Muitos problemas internos também foram observados dentro do próprio Tribunal de Contas, e por que ele não publicava essas informações é justamente por causa do tal sigilo administrativo que existe, mas também outras questões muito burocráticas que Angola ainda precisa trabalhar. No entanto, esse programa dos Propa Lopes, nós pensamos que reforçou muito a ideia de boa colaboração entre sociedade civil, Tribunal de Contas e Assembleia Nacional, a flexibilidade e agora o entendimento sobre tudo que a 5ª Comissão tem, que é a Comissão do Setor Económico, e ao mesmo tempo o Departamento de Prestação de Contas e Auditorias do próprio Tribunal de Contas tem agora essa flexibilidade de, vamos ver se vai acontecer, de periodicamente poder apresentar os seus relatores à sociedade civil, quando interpelados com as organizações que estão a fazer parte inicialmente do programa, para se poder então observar todos esses mecanismos de funcionabilidade na transparência. O programa está agora numa fase de avaliação. Nós fomos integrados só no final de novembro do ano passado. Tivemos agora a presenciar a avaliação do programa e conseguimos ver grandes diferenças no quadro da monitoria do Orçamento Geral do Estado para os Propa Lopes. Estamos a falar da região do país de Angola em relação a Moçambique, por exemplo, em relação a Cabo Verde, em relação a Timor-Leste, que tem um nível mais avançado em relação aos outros países. Para Moçambique, o nível já é um tanto quanto mais avançado, porque ali já há os entes públicos, no quadro da descentralização que existe, já têm alguma facilidade de irem fiscalizar e de irem monitorar a despesa do Estado. Em Angola é um processo que vai começar agora. O Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, que é o SICA, que faz a monitoria de alguns programas governativos, e que era muito difícil também o administrador ou o governo provincial apresentar o plano do município em termos orçamentais, apresentar o relatório financeiro em termos de execução, para que a sociedade civil pudesse observar e a partir dali poder recomendar, ou também junto da Assembleia Nacional e o Tribunal de Contas, julgar o lobbying de fiscalização e penalizar o órgão que não funcionar. Quer dizer, para Angola está a ser uma experiência muito boa no âmbito da colaboração, porque nós que trabalhamos nesse processo desde 2010, nunca tivemos acesso a trabalhar com o Tribunal de Contas. Era um circuito muito fechado para que eles pudessem flexibilizar o contacto direto com a sociedade civil e puderem, de facto, apresentar os relatórios da auditoria e ver-se como é que os programas do governo estão a ser executados, quais são as recomendações, quais são as demandas que eles estão a fazer junto das outras entidades administrativas e até o tribunal em caso de sancionamento quando a despesa pública é desviada. São esses desvios orçamentais que nós em Angola viemos vivendo desde os anos anteriores. Penso que agora, com esta limitação financeira e agora com a necessidade de cada vez mais acompanhar a planificação orçamental, acompanhar a monitoria dos programas e a poder apresentar relatórios aos próprios governantes para poder-se observar até que ponto o orçamento que foi atribuído para a realização ou a construção de infraestruturas, que são uma das áreas que mais desvios financeiros há, programas e projetos que dizem que ali está alocado X milhões de dólares, mas na prática o quadro é nulo, não se faz a infraestrutura e o dinheiro público na prestação de contas disse que prestou-se conta, mas o projeto não está lá e a população é que perece de serviço. Então este programa dos PROPALOPES com as instituições supremas de controlo em parceria de Timor-Leste tem de facto esta visão de ajudar os países a velarem um pouco mais pela transparência no âmbito da gestão pública. Cartilhas como o do Bom Cidadão, que é um pouco a experiência de Cabo Verde, que tem a responsabilidade de periodicamente apresentar descrição de fácil acesso para o cidadão, que é o orçamento. Como é que o cidadão deve fiscalizar o Orçamento Geral do Estado a nível do seu país? Então, estas experiências também estamos a tentar importar para Angola para ver se no futuro os cidadãos, até nas comunas, tenham acesso a esta informação e possam ser também, quer dizer, todos nós sejamos os monitores do Orçamento Geral do Estado e isso no futuro poderá facilitar o gestor público desviar o orçamento de cada uma das áreas porque será interpelado pelo próprio cidadão. Mas isto vamos dizer que é um processo. O importante é que as iniciativas estão ali e as coisas vão se desenvolvendo. Eu acho que situando-me um pouco na questão de planificação orçamental, inclusão de género no Orçamento Geral do Estado, em termos práticos, é mais ou menos essa abordagem que eu vos queria trazer. Okay. E talvez podia... ali era mais uma questão técnica a apresentação e muitas das vezes a apresentação, quando é muito técnica, não elucida, não ajuda as pessoas a perceberem o que é isso, o género e como é que isso na prática acontece. Então as questões práticas para mim são mais fáceis de entender e isto ajuda muito a elucidar os critérios, os aspectos para facilitar o nosso conhecimento e melhorar de facto a nossa visão em termos de género e Orçamento Geral do Estado. Ok, muito obrigado. Bom, então, depois da apresentação e dos vários exemplos, experiências e agora mais com reforço desta informação que nos traz deste projeto PROPALOPES, acho que deve haver muitas questões para serem colocadas. Por favor, quem tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma contribuição, este é o momento de nos inscrever. Deixa eu tirar para esse lado. Para aquele lado. Perguntas, comentários? Sim. Vamos começar então aqui com o colega Adão. Muito obrigado. Antes, queria felicitar a pré-eleição pelos pontos que acabou de abordar, o ciclo do OGE, grupos de interesse, o diagnóstico, e o processo orçamental não acompanha o ciclo de planeamento. E para integrá-lo numa perspectiva de gênero fica mais difícil ainda, porque ainda não é uma prática de gestão baseada numa planificação. E, por outro, a minha pergunta ali é o seguinte: para que as políticas públicas funcionem numa perspectiva de gênero, é necessário que a política de gênero seja incorporada num ciclo de planificação da administração pública, e não só. Angola tem uma estratégia de igualdade de gênero. Será que existe um órgão a nível do governo, do parlamento, que monitora a aplicação dessa política de gênero de Angola? E, se sim, então quais são os indicadores, os elementos, pelo menos sinalizadores, que nós podemos, que nos permite observar a incorporação dessa política nas práticas diárias da gestão das instituições públicas ou privadas? Obrigada, Verónica, pela apresentação. Tive a oportunidade de ouvi-la a primeira vez no Onjango, então é muito bom voltar a ouvir. A minha curiosidade é... A Verónica falou muito de igualdade de género e eu acho que é uma forma bem prática de pensar nas desigualdades sociais que existem entre homens e mulheres. Mas olhando para o nosso contexto e para o contexto mundial, eu começo a me perguntar se não está na hora de começarmos a falar de justiça social e justiça de género em vez de igualdade. Por que é que eu digo isso? Porque, como a Verónica disse, quando olhamos para a igualdade de género, nós olhamos para um sistema que já existe, político, social, e tentamos enquadrar as mulheres e os homens dentro desse sistema. Mas nós sabemos que muitas dessas vezes a própria forma como a sociedade está estruturada é a causa das desigualdades, é a causa da opressão e é a causa da exploração de certos grupos. A Verónica deu um exemplo, falou do enquadramento de mulheres militares, não é? Que é um exemplo muito clássico. Também falamos de enquadramento de mulheres nos negócios, as pessoas também gostam de falar da mulher na política. E muitas vezes eu me questiono se até que ponto nós não estamos a deixar de olhar para a realidade como ela é. Porque nós sabemos que, por exemplo, a força militar é uma das grandes formas pelas quais as mulheres e as sociedades em geral são oprimidas. Olhamos para o caso da Angola, que tivemos uma guerra de quase 30 anos, olhamos para os países em nossa volta e também temos um exemplo bem marcante. Vamos para o quadro dos negócios. Verónica falou um bocadinho dos negócios competitivos, não é? Isso num quadro de um mundo que é cada vez mais capitalista, que está cada vez mais centrado nos lucros. E nós vemos que o próprio capitalismo, o sistema capitalista também, tem estado, na grande parte, na forma como certas sociedades são estigmatizadas e marginalizadas. Falamos de situações como a expropriação de terras, falamos em situações como, por exemplo, as renovações de terras para aceder a grandes negócios agrícolas e por aí fora. Dentro dos centros urbanos falamos da criação de complexos habitacionais e tiramos população... deslocação das populações de um lugar para o outro. Então, até que ponto é que devemos olhar para essa igualdade de género de uma maneira mais crítica? E de uma maneira prática, não é? Que é a experiência da Verónica. Como é que a sociedade civil começa a falar, a abordar esses assuntos de justiça social, de justiça de género, principalmente? Podemos priorizar essas duas primeiras questões e comentários, depois podemos abrir um outro espaço para mais perguntas. A preocupação do Sr. Adão tem a ver com a existência da política de género e, em termos programáticos, esta política devia estar incorporada na programação da política macroeconómica do Estado, que é o próprio Orçamento Geral do Estado. O que é que está a acontecer? Nós, como Plataforma Mulheres em Ação, esta parte eu podia até não sei se tem aqui, que é análise de gênero a nível setorial com base na monitoria do protocolo da SADEC sobre gênero. Inicialmente, como organização feminina, nós começamos junto do governo, sobretudo o Ministério da Família, a Comissão da Mulher e o Parlamento, negociar a necessidade de se observar a integração de género nesta política, tendo em conta que naquela altura era uma política em que Angola também ratificou e que nos revíamos na questão de integração de género. Isto foi desde 2011. A política de género foi concebida já em 2013. Só o ano passado é que quer o Ministério da Família e Promoção da Mulher, agora com o governo, com o programa do PNUD, o programa de género, é que sentiu um pouco e chamou-nos e viu que o que nós queríamos que se fizesse é o que eles estão a fazer agora, que é a inclusão de um focal point em cada área sectorial, em cada área ministerial, em todos os ministérios, que respondesse às questões de género. Porque o barómetro sobre o protocolo da SADEC sobre o género é um documento que analisa anualmente, que deve reportar anualmente a condição de homem e mulher nos vários setores. Na defesa, na governação, na justiça, na saúde, em questões do programa do HIV-Sida, os programas de combate à pobreza, que devia refletir-se o que é que está a ser feito para se poder reportar. O ano passado, o Ministério da Família e Promoção da Mulher convidou-nos por acaso para nós fizemos um workshop em julho sobre a análise do protocolo da SADEC sobre género em Angola, para podermos ver em termos de estrutura o que é que foi alcançado e em termos de compromisso na implementação do programa, o que é que está a ser feito e o que é que foi feito, e para olhar nos resultados é observar o que é que em cada área foi alocado, que dinheiro houve para responder os problemas. Posteriormente, o Ministério da Família volta outra vez a refletir de que há ainda muitos problemas e muitas barreiras em prol desse processo. Foi criado, de facto, um ponto focal em cada uma dessas estruturas, mas infelizmente o ponto focal não domina as questões de género. E não há uma ligação entre o ponto focal e o setor de planeamento e orçamento de cada um desses ministérios. Enquanto não houver essa ligação e o ponto focal de não saber qual é de facto a sua responsabilidade e os outros setores, sobretudo de planificação orçamental, não tiverem a ligação para que o monitor de género possa acompanhar a implementação e ali poder fazer a sua reportagem com âmbito dos resultados que vão se identificando no quadro da implementação dos programas, será muito difícil apresentar dados, indicadores de impacto com relação à integração de género a nível sectorial. Então, o programa do PNUD está a ajudar a trabalhar com o Ministério da Família e Promoção da Mulher no reforço de capacidade também desses indivíduos, que ainda estamos a minha filha diz que é fase da começada, estamos no início de reforçar a competência das pessoas para que a curto, médio e longo prazo possamos ter, de facto, estes indicadores a nível sectorial e assim também como a questão de planificação orçamental deve facilitar a replanificação em função dos resultados dos indicadores apresentados anualmente. Vamos lá ver se daqui a algum tempo isto pode ser efetivamente aplicado. E a outra questão também é que, já agora, o próprio Parlamento tem uma noção de como é que o género deve estar incluso na política pública. E não apenas conforme diziam que era necessário pôr a incluir, criar uma estrutura de mulheres e que essa estrutura vai responder à situação da mulher e das questões de género. Quando anualmente ele atribui 200 mil kwanzas, que é um orçamento equivalente a 2 mil dólares, isso até 2014, às todas as direções provinciais, pelo menos das 8 províncias que nós trabalhamos e dos 14 municípios, para responder à questão de violência doméstica, às questões de problemas de saúde materna, o aconselhamento jurídico, com 200 mil kwanzas mensalmente num departamento que responde por uma província. Então, esta visão, no quadro da alocação de recursos para trabalhar esses problemas, também foi observada como uma preocupação. E aí continua-se ainda a fazer o lobbying, não é? E a discutir que é preciso continuar-se a inserir as questões de análise de género com muito mais evidências para que esses problemas possam ser solucionados. E quanto menos recursos haver, nunca esses problemas poderão ser solucionados. Então, a visão dessas estruturas, com base naquilo que está a ser feito, é de facto o grande interesse de reforçar tecnicamente a competência técnica dos focal points nas questões de género a nível sectorial. E progressivamente vai-se introduzindo estes inputs para facilitar que Angola tenha a possibilidade de periodicamente reportar o monitoramento de género por setor e facilitar que haja competência em termos de estrutura governativa para poder-se fazer este trabalho. Está a andar o processo. Acredito que este apoio com o Programa das Nações Unidas é justamente para ajudar a reforçar, porque de forma isolada e como plataforma estavam a pensar que era uma fiscalização que a gente queria fazer, mas a visão era de facto esta. E só agora as estruturas governativas e o próprio MIFAMO melhorou e reforçou a nossa colaboração com base no que pretendíamos fazer. E acredito também que a própria política de género, para estar enquadrada na política macroeconómica a nível sectorial, deve existir esse exercício, porque é um exercício que por setor tem que fazer. Eles é que têm que implementar na prática, têm que ver o dinheiro que recebem, os problemas que vão receber em função do dinheiro aplicado. Só assim é que vão dizer que não, agora é preciso que para esta área o dinheiro alocado seja este, porque os resultados são esses e o que nós queremos mudar é de facto esta estratégia. Então, progressivamente está-se a fazer alguma coisa com relação a essa situação. E ainda também, no âmbito das Forças Armadas, o ano passado, o barómetro sobre o protocolo da SADEC sobre género, houve uma recomendação da incrementação de mulheres na sua participação em processos políticos. E, não, processos políticos não. Não é processos políticos. Não. Processos políticos? Não. A inclusão das mulheres no quadro da defesa de paz, processos de paz. E então, para Angola, decidiu-se a inclusão de mulheres nesses cargos, 30% de mulheres. Mas é um processo que começou em finais do ano passado. Não posso precisar o que é que evoluiu, porque é uma recomendação do protocolo da SADEC e também das Nações Unidas, que mulheres podem estar nos processos de paz, porque são os homens que vão normalmente discutir os processos de paz a nível da região. Então, as Nações Unidas e o protocolo da SADEC sobre género querem que haja mulheres também nesses cargos de decisão, para facilitar aquilo que aconteceu com a Libéria. A subida da Elaine Johnson foi justamente das mulheres da Igreja, que ajudaram a promover a grande ação da advocacia social e que fez com que ela assumisse os grandes postos de decisão e, de facto, a paz instaurou-se naquele país com a participação das mulheres. Então, também para Angola, há um trabalho que está a ser feito, mas não posso precisar o que avançou, porque participei na primeira ação, então vamos ver este ano o que evoluiu. Com relação à justiça social e não à igualdade de género, facto é. Parece uma utopia a questão da igualdade, nunca sim, vai haver, na verdade. Sim, sim. Para além de ser utopia, é, é um pouco a própria interpretação do próprio conceito e a questão prática. E é esta grande rivalidade que às vezes nós encontramos no terreno. A ideia que as mulheres têm que lutar por si para chegarem lá. E os homens, enquanto estiverem lá, também não querem ser mais flexíveis para permitir que haja, de facto, esta tal igualdade de oportunidades, igualdade de acesso e outras situações. Então, lutar para a justiça social, de facto, é o termo mais correto, porque precisamos de justiça social em todas as esferas da vida sociopolítica, económica e cultural. E as questões de justiça social para a cultura são os problemas mais acentuados que se vivem aqui no nosso país, onde a cultura tem, de facto, ainda um pendor muito costumeiro e que as comunidades ainda seguem esses ritos tradicionais, condicionando agressivamente a condição da mulher. Eu vim agora do Curoca para avaliar as questões de género naquelas comunidades que mais de 31 comunidades foram expropriadas, com mais de 2 mil famílias, onde na sua maioria são mulheres e crianças. Mas mesmo naquela condição, os homens têm 5 mulheres e as mulheres não conseguem promover os seus direitos, nem tampouco a liberdade de decidirem as suas vidas, porque a cultura assim determinou que o homem tem que ter a liberdade de ter as mulheres que quiser. E para além disso, ainda existem as outras questões económicas. Para algumas culturas, a mulher é vista como um produto económico, que mesmo estando separada no homem, ainda pode exercer a prática de adultério, trazendo economias para o homem. Mesmo que o homem não a queira, separa-se da mulher, vai com outro marido, fica grávida, o ex-marido vem fazer confusão, porque esta é a minha mulher, então você deve pagar os bois, deve continuar a dar as benfeitorias, porque você engravidou a minha mulher. Então, essas práticas costumeiras, em termos de justiça social, para Angola, são aspectos que não podemos chegar lá com uma política de que agora é integração de género. Tem que se fazer um estudo minucioso do contexto local e observar até que ponto as pessoas percebem que essas práticas condicionam a vida da mulher e as crianças, que desenvolvimento futuro as comunidades podem perspectivar se essas práticas continuarem a ser exercidas pelas comunidades. Portanto, a justiça social é um processo de educação, vai levar o seu termo, mas é preciso que a gente ponha isso à sociedade para podermos continuar a analisar e homens e mulheres temos que ter a consciência de refletir de facto neste sentido. Há uma prática muito, muito prática. Há um exemplo muito prático que eu posso aqui atribuir, que é quando nós decidimos trabalhar as questões de género na comunidade do Bocoio, que é um dos municípios de Benguela, ouvimos por alto que havia problemas de... por alto não, nos mídia, que havia problemas de HIV-Sida, mas não sabíamos por menor qual de facto era o problema com as mulheres. Quando lá entramos, uma das questões culturais que observou-se na comunidade é que foi julgada uma mulher em fase de licença de parto, foi julgada pelo soba tradicional. Aquilo é uma cultura naquela comunidade em que ela teve o bebê, em termos de saúde reprodutiva não estava a conseguir se reabilitar, continuava e ferme, e era preciso ter um tratamento de saúde reprodutiva mais adequada, mas que na verdade o marido dela dizia que ela é minha mulher, com ou sem doença ela tem que me atender sexualmente, e se não me atender eu vou pôr este problema à hasta pública. E foi ao tribunal comunitário, que eu sou a autoridade tradicional que resolve esse problema, e expôs a situação. Mentalidade machista de que não, ela é mulher e deve fazer sexo com seu marido. Não observa se ela está doente, se em que condições a mulher está, o que é preciso fazer. Então foi posta num tribunal comunitário, posta sentada no meio e toda a comunidade à volta dela a incriminar a mulher porque não queria manter relações sexuais com o marido por causa do estado dela de saúde. O marido não quer saber, quer dizer, nem entende o que é saúde reprodutiva, o que é tirar um filho no seu ventre e quais são os processos de, vamos assim dizer, de regeneração da mulher para que ela esteja outra vez em condições para atender o marido. Quer dizer, tudo isso são problemas culturais. Em cada uma das regiões tu vas encontrar esses problemas culturais. Então é preciso, para a experiência mostrou, que as questões de género em Angola não podem ser atribuídas assim didaticamente com termos técnicos e um bom português e já está, não. É entrar no pormenor, na condição das famílias e observar problema por problema para fazer perceber as pessoas como é que este quadro pode de facto mudar. Ali foi necessário nós promovermos uma sessão de formação de orçamentos sensíveis ao género com a administração, onde convidamos o próprio autor, o próprio SOBA, a comunidade, uma das líderes comunitárias que apresentou o problema, os elementos que fazem a planificação do orçamento a nível do município, envolvemos a polícia, envolvemos o Ministério da Família e Promoção da Mulher para olharmos para este problema e como é que, como estrutura pública, podem começar a mitigar essas soluções no âmbito da boa parceria no quadro da defesa e proteção dos direitos da mulher e dos direitos humanos. No entanto, ali conseguiu-se observar que este triângulo que foi feito de envolver esses elementos nessa formação para lhes fazer perceber que este problema pode condicionar as futuras gerações, em termos sociais, em termos de boa convivência e também facilitar a mortalidade materna infantil da mulher e também o envelhecimento precoce da mulher que se vive nas comunidades. Porque ali a cultura diz que a mulher tem que tirar todos os filhos da barriga. E muitas das vezes nasce esse ano, o próximo ano está a nascer, assim sucessivamente, até que ela, aos 25 anos, tem aparentemente 60 anos de idade. Porque já não está em condições físicas, nem tão pouco emocionais, para poder encarar um mundo diferente daquilo que é vista como mulher. É um objeto de reprodução que está ali e deve, de facto, tirar os filhos todos da barriga. Desmistificar esse processo na sociedade angolana e em algumas culturas é preciso, de facto, ter uma visão muito mais clara dos processos comunitários e saber como pode fazer a integração desses problemas na planificação do município, envolvendo as respectivas estruturas, que é a polícia, que está ali, o Ministério da Família, para fazer o aconselhamento, e as mulheres, e algum departamento de saúde, para saber que quando ela está doente, ela tem que ir para o centro de saúde. Se houver problemas de violência doméstica, não é responsabilidade do SOBA, está ali a polícia para mitigar a situação, o Ministério da Direção Provincial do Minfamo está ali para poder apresentar as questões de aconselhamento jurídico e facilitar a boa convivência familiar para que haja, de facto, um ambiente mais saudável nestas comunidades. Portanto, este exercício promoveu a criação de grupos comunitários em termos de liderança feminina. Nós, naquela comunidade, conseguimos criar 4 organizações comunitárias de base. As próprias mulheres, os próprios homens decidiram, não, nós agora temos que nos organizar porque temos problemas e não sabemos como mitigar os nossos problemas. Então, o relacionamento dos problemas e as instituições públicas é este elo de ligação que a gente fez para facilitar que os entes públicos na planificação do orçamento observem esses problemas. E a inclusão social é um aspecto sine qua non para uma planificação justa, evidenciando os problemas das comunidades, envolvendo as populações na planificação, na discussão dos programas para facilitar qual é a prioridade em termos de necessidade na planificação do orçamento para 2017 ou para 2018. O que é que vocês querem que se resolva? Tem que ver qual é o problema mais incidente, qual é o problema que mais afeta, e não aquilo que a gente observava. O gestor público está no escritório e faz o seu orçamento, faz a sua planificação, faz o seu orçamento e remete para o governo central e já está. Quando chega a fase da implementação, esses problemas que acabamos de dizer não são resolvidos porque ninguém teve em conta. Quem falou deste problema? Ninguém falou do problema. Como é que vai ser resolvido? Nunca. E quem vai aparecer? As famílias. Então, este triângulo e estas articulações são, de facto, isto é que nos leva a fazer a inclusão de género na planificação dos orçamentos gerais do Estado para que os gestores públicos tenham atenção a esses problemas sociais que afetam as comunidades. Ok. Salava, por favor. O O DW está muito engajado ao longo dos anos no assunto do direito da terra. Okay. E nós, uma dos nossos argumentos é que porque nós sabemos que está a ser em estudo neste momento uma revisão do próprio lei da terra. E uma dos nossos argumentos é que o Código de Família tem de ser uma das bases para a revisão do Código do Lei da Terra, hein? Para acertar que os direitos das mulheres são mais protegidos. Por exemplo, nos programas onde estamos envolvidos no área das terras, sempre defendemos que os títulos e as licenças de ocupação das terras têm de sempre ter pelo menos duas inscrições. A mulher nunca pode sair só com o nome do marido, do homem. Tem de ser, no caso, quando as mulheres são chefes de família, isso é uma outra coisa. É outra coisa, sim. Mas, pelo menos, pensamos que a documentação tem de ter sempre uma consideração para acertar que a direito da mulher está protegida. Eu quero saber se a plataforma está envolvida na consulta à volta do novo revisão da Lei da Terra. E qual é a sua visão em termos de... Porque nós sabemos que muitas vezes a prática em termos de gestão das terras está a olhar para direitos customários. Até membros da sociedade civil está sempre a defender que a direito customária tem de ser protegido nas leis das terras. Mas a minha ponto de vista é que muitas vezes estes direitos customários são contra a própria Código de Família, em termos da proteção dos direitos das mulheres. Eu quero ouvir realmente a sua opinião sobre esse processo. Okay. Não, não sei se mais alguém tem alguma questão para fechar o lote de questões. Então, uma aqui e outra aqui, porque vamos ter que encerrar daqui a pouco. E vou também limitar um pouco a fala da apresentadora para não alongarmos muito tempo. Então, vou só dar já a palavra para ver se responde de uma vez. Pode ou ser. Quer. Okay? Pode ser. Então, o Samunga e depois o Guadalemos. Não, por favor. Obrigado. Obrigado, Verónica, pela abordagem. De facto, ouvindo a Verónica, e não só, os desafios são muito grandes, né? Tanto é que eu, quando vinha, fiz um comentário relativamente à situação da mulher hoje no mundo, né? E li algo sobre o Iêmen, né? Em que uma mulher para testemunhar no tribunal, eles só consideram duas mulheres, porque uma é como se fosse metade. Então, para testemunhar no tribunal, tem que ser duas mulheres. E que 71% das mulheres são analfabetas, não escrevem e não leem, né? Infelizmente, ainda, né? Em pleno século XXI. Isso, de facto, é triste. E depois essa narração que faz agora em relação ao bocoio, né? E nós trabalhamos com comunidades, de facto, vivemos com isso. É, de facto, as questões culturais são, de facto, um desafio muito grande a ultrapassar. E é preciso muita delicadeza para tratar essas questões. Porque nós, quando vamos a uma comunidade, fazer um grupo focal, por exemplo, você fala, alguém vê assim, não fala isso aqui, vai falar isso lá longe, aqui isso não há. Então tu depois vais, buscas, faz entender, depois eles começam, olha, até uma senhora ali naquela casa faleceu com isso. Mas é preciso muita delicadeza para abordar essa questão. E depois, há uma questão que aconteceu, acho que foi essa semana. A ministra, quando foi ao hospital aqui do Crespo Penha, ela ficou estupefacta com o que viu. Quer dizer, isso dá-nos a entender de facto que, quer dizer, não há ligação entre os ministérios e aquela questão que a Verónica também traz, de que, infelizmente, os instrumentos são feitos de uma forma aleatória, de cima para baixo. Não, os ministérios não são tidos em contas, não há especificações, quer dizer, então estamos numa imagem de questões que, para ultrapassar, não sei, de facto vai ser um desafio. Agora, a minha questão era, perceber da Verónica, como é que é a relação das instituições ou das organizações que trabalham especificamente essa questão, né? A agenda é consensual, nem por isso, ainda temos uma influência muito grande dos doadores, né? E falando de doadores, há tempos vi um vídeo de um parlamentar europeu que falava de que, pá, a mulher tem que ganhar mesmo médio, não há hipótese, né? Ela dizia, a mulher tem que ganhar menos porque é assim e tem que ser assim. Quer dizer, eu disse, não acredito. Em Bruxelas, num parlamento europeu, um europeu a falar sobre isso. E eu queria saber como é que é essa ligação. Primeiro, por outro lado, se têm procurado buscar, por exemplo, associações como a AMPA, né? A Associação da Mulher Polícia, para trazê-la nessas abordagens, quem sabe, né? Poderia ser uma mais-valia. Obrigado. Okay. Colegas, por favor, vamos ser um pouco mais incisivos ao tema em análise, para ajudar também nas respostas. Okay. Não quero inibir a colocação da questão. Não, não é isso. Vamos ao ponto. Ok, tá bom. Obrigado, Verónica. Eu tenho apenas aqui uma situação. Nós sabemos que Angola tem um Plano Nacional de Desenvolvimento, né, que está em curso desde 2013 até este ano 2017. E na realização deste previa-se que, na execução deste Plano de Desenvolvimento, a redução da disparidade de género. E uma das intervenções dentro dessa política seria exatamente dois aspectos fundamentais, seria o acesso às mulheres ao ensino secundário e, exatamente, mais oportunidade de emprego. Portanto, estamos no fim do ano, 2017, este Plano Nacional de Desenvolvimento tem um período de execução quinquenal, 2013-2017. Verónica, eu quero saber alguma coisa. Estás ligada à plataforma de ação de mulheres? Tem alguma informação sobre alguns passos, alguns êxitos relativamente a as práticas que resultam exatamente deste plano de desenvolvimento? Eu faço esta pergunta porque normalmente nós aqui em Angola os projetos são elaborados nos laboratórios e infelizmente até por vezes não são avaliados o seu impacto, se resultam certo ou resultam errado, ninguém consegue perceber, digamos assim, se de facto valeu a pena ou então não esta política ou este determinado plano ou programa. Era só isso que eu queria saber. Valeu a pena? Tem alguma informação de sucesso deste Plano Nacional de Desenvolvimento? Eu vou só abrir uma exceção aqui para um ponto prévio do colega Dão, rapidamente. Mas é rápido mesmo. Ah, era questão do curso da monitoria do OGE. São dois elementos, o controle interno e o controle externo. Já temos instrumentos legais para efetivação desse controle interno e externo, e as tarefas dos pontos focais do género. Só. E uma última questão que se pode colocar aqui é: essa questão da planificação orçamental é um problema generalizado, não é só uma questão que tem a ver com o género. É um problema recorrente que, quando os orçamentos são feitos, não há esse processo todo de discussão a nível local, das comunidades, consulta. Então, este é um assunto generalizado. Na minha visão, acho que se não resolvermos esse problema, não sei se a nível da planificação orçamental, numa perspectiva do género, isto vai ser solucionado, porque o problema parece que é muito maior do que isto, porque não há muita sensibilidade em termos de discussão na hora de planificação para os orçamentos, de uma forma geral. Então, se não há nesse sentido, não imagino especificamente só para as questões do género. Não sei como vê essa questão também. Mas, por favor, tenha agora a palavra e depois pode aproveitar já para fazer as suas conclusões e considerações finais. Obrigada. Respondendo primeiro à questão da senhora Latim, eu não vou precisar dados assim muito mais acentuados sobre essa situação, porque nós começamos a desenvolver um projeto sobre o empoderamento econômico ano passado. Este ano o projeto, fizemos uma pesquisa, tivemos acesso, não fomos auscultadas com relação ao nosso parecer sobre a lei de terras, porque é uma matéria que entramos só o ano passado, mas inicialmente começamos com uma pesquisa. Fizemos agora a apresentação, fizemos em dezembro a apresentação do draft do relatório às entidades que inicialmente foram contactadas, que é o Ministério do Comércio, o Ministério da Agricultura, o Instituto de Desenvolvimento Agrário, a nível nacional e a nível das direções provinciais das províncias de Benguela, da Huila e Luanda, e Colibém. Observamos, de facto, milhões de problemas com relação ao acesso à terra, sobretudo as mulheres não são proprietárias de terra, justamente por limitações de várias ordens. Em quase todas essas comunidades, em 4 comunidades que fizemos o levantamento, o nível de analfabetismo é muito alto e bastante acentuado. Não conhecem e nem sabem que existe essa lei de terras. Esse é o segundo pressuposto. O problema sobre o acesso, elas têm de facto acesso à terra, cultivam, mas não são elas que controlam a própria terra e não dominam os procedimentos administrativos. Encontramos alguma, temos por exemplo a cooperativa aqui de Bicolibengo, em que as mulheres, uma cooperativa com mais de 200 camponeses, que uma parte da terra foi expropriada, mas que na verdade essa expropriação, disseram que está lá um placar que vai ser feito algo relacionado ao governo, mas que a comunidade não sabe como demandar o problema, como, a quem pedir informações, como solucionar este problema e quais são as vias para poder-se encontrar a solução. No entanto, a auscultação que foi feita, quer pelo Programa de Combate à Pobreza, o Programa da Mulher Rural, ao mesmo tempo as direções provinciais da agricultura com relação a esta preocupação, é que houve uma grande restrição financeira para os programas poderem desenvolver. E as direções provinciais também percebemos que elas não conseguiram dar grandes inputs na atual lei de terra. A PMA, como não fazia parte do programa ainda do empoderamento económico e nem tão pouco da lei de terras, também não conseguimos dar grandes subsídios para podermos observar até que ponto essa situação é constrangedora e como é que, em termos culturais, deve-se ter uma visão e um olhar mais atento às preocupações da mulher que vive, de facto, da própria terra, auto-excluindo-se das questões costumeiras, em que, quando tem o marido, o detentor da terra é o homem. Se ele perecer, às vezes é a família que vem usurpar a própria terra e a mulher fica, de facto, sem o benefício desse processo. Não tenho indicadores nem informações sustentáveis que lhe possa dar, mas talvez com o desenvolvimento, nós vamos a fazer a apresentação do relatório, provavelmente o mês de maio, vamos publicar o relatório envolvendo essas instituições todas, incluindo o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação, porque os problemas que dali saíram direcionam a responsabilização por essas entidades para poderem velar por esses serviços dados as questões do acesso ao crédito, porque as pessoas não têm bilhete de identidade, não sabem ler e escrever. Então, se não tem escola, não tem, há programas de crédito e as mulheres não têm acesso ao bilhete de identidade, nunca poderão ter acesso ao crédito. E como vão desenvolver a agricultura se de facto essas barreiras e essas limitações todas enferma a condição delas e limita de facto elas poderem ser no futuro as detentoras de terra? Os homens são as pessoas que que têm os bilhetes de identidade, são as pessoas mais lúcidas e são um benefício para a terra. Ainda mesmo nas comunidades rurais, o pendor é, de facto, o homem. Vamos ver o que é que o programa vai desenvolver. Porque este ano está também a necessidade de fazermos as cartilhas face à própria Lei de Terras para podermos compatibilizar os resultados do estudo, o que é que a lei diz e o que é que podemos recomendar junto dos entes públicos. E estamos à espera que esse processo, estamos à espera do financiamento da NCA para podermos arrancar com o projeto e podermos, talvez, essas observações, porque um dos focos do projeto também é enfatizar a Lei de Terra e que o cidadão conheça e tenha mais conhecimentos de como manusear esta ferramenta, observando os problemas que afetam, de facto, as comunidades com relação à situação de acesso à terra e os problemas costumeiros que dificultam o modo de vida das famílias. No decorrer do ano, acredito que vamos ter mais indicadores e lhe podemos dar alguns subsídios mais importantes. Tivemos acesso também a saber porque é que os programas governativos pararam, que os programas de papago, que iam buscar os produtos nas comunidades e as mulheres tinham algum acesso a ceder os produtos, mas na verdade o rendimento que dali vinha também não era satisfatório. O Ministério do Comércio mudou a política estratégica, encaminhou o programa para o Departamento do Ministério da Família e Promoção da Mulher e o programa está lá no MINFAMO. Vamos ver esse ano o que é que foi cabimentado para poder ser executado. No entanto, essas são mais ou menos as informações que eu posso precisar e depois podemos partilhar quando chegar o momento da apresentação do relatório, também convidar a DEDAP, porque queremos envolver todas essas entidades, o Ministério da Agricultura, o Instituto de Desenvolvimento Agrário, ainda também o próprio Ministério do Comércio e os programas de combate à pobreza e à mulher rural, para nos dizerem que ações serão feitas face aos problemas identificados e com relação à preocupação da própria Lei de Terras, que é o dispositivo que vamos trabalhar este ano, para podermos ver o que é que o Governo vai nos dizer com relação a esse parecer. Parece que dentro do seu relatório está finalizado agora, vale a pena, parece que, incluir um capítulo sobre as suas dados até agora sobre a questão dos terras, hein? Porque eu acho que a altura é agora para influenciar a nova lei. Revisão da lei. Okay. E será importante se você ainda tem realmente umas indicações através da sua pesquisa anterior, se pode pelo menos colocar isto numa dos capítulos especializado no seu relatório, sem fazer novas pesquisas. Sim, um pouquinho para partilhar as suas ideias, como a Verónica já explicou, hein? Acho um indicador importante, vai ter alguma sustentabilidade para se leva mais um ano de pesquisa, esta oportunidade de influenciar a revisão da lei. Que será perdida. Ok. Obrigada. Então, para finalizar, por favor. A outra questão é... Foi apresentada, tem a ver com... Aqui do Adão, do primeiro Samonga, fez um comentário. Depois colocou uma questão também. Uma das questões que ele colocou é o problema que foi verificado pela Ministra da Família e Promoção da Mulher com relação às questões de mortalidade materna. E a ligação que devia haver entre as organizações da sociedade civil, instituições públicas e os problemas da mulher, tendo em conta a política de género. E é o cenário que se passa. Lembro-me que ainda a experiência que eu tenho sobre as questões, os problemas da mulher e a própria participação da mulher na arena política é um contraste muito grande. E eu sempre defendo de que eu, como mulher, para estar num cargo de decisão, eu preciso olhar para aquelas mulheres que sofrem. Qual é o meu papel na resolução dos problemas para favorecer que aquelas mulheres que estão fora do processo de governação beneficiem do meu trabalho. E uma das questões que acontecem, e a nossa experiência mostrou, as mulheres políticas têm muito medo de defender os seus próprios direitos dentro dos cargos que precisam. Não, pai, ela é em casa. Eu lembro-me que quando nós fizemos uma manifestação naquela altura para aprovação da lei sobre violência doméstica. Eu quase me espremera. Né? Yeah, fomos as primeiras e fomos encarceradas em 2010. Yeah. 3 meses depois foi aprovada a lei. Porque depois observou-se que não, elas não são políticas, elas não são da oposição. As próprias mulheres, a presidente do grupo de mulheres parlamentares, porque a ideia era fazer a entrega desta petição. Morriam muitas mulheres, as mulheres matavam os homens, e era um problema familiar muito incidente naquela altura que se estava a levar a cabo. Então nós dissemos que nós temos que nos aliar com as mulheres políticas. Mal empregada. No dia, com toda a mobilização feita, eram mais de 2 mil mulheres das comunidades, das igrejas, mulheres provenientes de instituições internacionais. Naquela movimentação ali no Largo 1º de Maio, a deputada liga para mim, a deputada que era presidente da Assembleia, eu estava com ela às 7h30 para entregar o dossiê. Já tínhamos feito negociações antecedentes, que era, o objetivo era entregar a petição, ela como mulher, ao presidente da Assembleia Nacional, só para facilitar a aprovação desse dispositivo, que estava na gaveta há mais não sei quanto tempo, para facilitar que os problemas de violência doméstica pudessem ser tratados. No ato da manifestação, a deputada liga para mim e diz: Verónica, a senhora não falou comigo, eu não recebi nenhum dossiê e não sei de nada do que vocês estão a fazer. E é esse contraste que nós observamos com a ministra e a maternidade. São problemas que afetam as mulheres, mas que as mulheres nos cargos de decisão estão ali com um interesse muito pessoal de benfeitorias. E há outro problema condicionante, é a própria disciplina político-partidária, que também percebemos que dentro do partido elas não podem enfrentar esses problemas, justamente por causa de vão ser destituídas, ela vai perder os benefícios que tem, tem família para sustentar, então não pode estar à asta pública a falar como uma Verónica. Então lá para o mérito, então. Sim, sim. Então, esta situação em Angola, de que mulheres políticas que deveriam virar o quadro da situação, com uma grande representatividade do partido maioritário, mas que podiam fazer muito mais em relação às outras mulheres que são a maioria, que estão fora do processo, é esta constatação que foi vista agora. E nós sempre temos advogado que, quando a gente faz análise de género a nível setorial e vamos para o Minfam, apresentamos alguma preocupação, e lembro que em 2015, uma das, foi até a Genoveva Lino, que foi ministra da família, uma das promotoras da descrição do prefácio do manual de liderança feminina que a plataforma concebeu, e incentivou-nos bastante, porque ela fez parte do processo de aprendizagem com o grupo de mulheres parlamentares da Noruega e as dinâmicas que ajudaram a ela a estar naquele posto de decisão foi bastante congraciador, mas ela disse-nos assim: nós também já fizemos muito, hoje o Minfamo já tem um dinheiro suficiente para responder os problemas da mulher. E mesmo estando no Parlamento, às vezes aflorar a situação de que o orçamento dessa estrutura continua a ser bastante ínfimo e há muitos problemas sociais que devem ser vistos por vocês aqui a nível do Parlamento, vocês é que aprovam a versão final do orçamento. Se todas as mulheres disserem que está a morrer muita gente, imagine, num final de semana, mais de 5 mulheres. Quantas morrem por semana? Faz uma estatística de quantas morrem por ano. Para se poder observar que mecanismos, que estratégias podem ser evidenciadas no âmbito da planificação orçamental? Se é falta de recursos humanos, se é falta de material técnico, se é falta de infraestruturas que podem facilitar a não aglomeração de mulheres e impossibilitar que um médico para 100 mulheres parturientes. Quer dizer, tudo isso são análises que devem ser feitas com bastante antecedência e que o Ministério da Família deveria ter este legado muito antes de observar o problema que está a observar agora. Então, essas situações nos mostram que ainda temos muito que fazer com as mulheres políticas. E o MINFAMO só está a perceber agora o nosso papel, porque na altura nós éramos grandes divergentes. Nós éramos da oposição. O senhor não lembra-se. A primeira vez que eu entrei para o Parlamento para abordar a questão, naquela altura, do anteprojeto de lei sobre violência doméstica, foi a convite da Frederica Elberg, na altura. E nós observamos o grande contraste que estava dentro do Parlamento, o cenário entre as mulheres e os próprios homens deputados, a posição das mulheres em termos de liderança e em termos de posicionamento na decisão daquilo que é favorável para elas mesmas. Então, a política de vestir a camisola partidária, defender a camisola partidária, sem ter em conta aquilo que nos rodeia, não vamos conseguir. Por isso é que quando nós decidimos ser plataforma, não olhamos para ninguém. Quer a política, quer a não política, quer a igreja, quer a mulher individual, todas elas fazem parte do grupo como defensoras dos direitos da mulher. Porque se começarmos a olhar pela camisola política ou partidária, esses problemas que nos afetam nunca vamos conseguir resolver. Então deve-se despir das vestes políticas ou partidárias e pôr no centro das atenções a questão da mulher. E se as mulheres nos cargos de decisão tiverem essa visão, muitos problemas poderemos no futuro resolver, mas é um processo. Bom, vou dar mais um minuto pelo menos para ver se o colega Lemos fica satisfeito com a sua questão também, porque daqui a pouco são mesmo 17 horas. Daqui a nada eu acho que vai ligar, tem outro debate. Por favor. Programa de Desenvolvimento, Programa Nacional de Desenvolvimento, que é o PND. Programa quinquenal, 2013-2017. Já acabou. Já tem outra que está a ser trabalhada. De facto, já acabou. A questão de redução da disparidade de género e o acesso das mulheres no ensino secundário. Só para lhe... Eu este ano acho que vamos entrar mais. O resultado dos indicadores da pesquisa mostram os problemas da educação, mostram os problemas... mais educação e de bilhete de identidade, e talvez vão entrar um bocadinho mais no setor de educação. Mas a questão com relação ao ensino primário para as mulheres é a condição de vida das mulheres no casco rural e no casco urbano são completamente díspares, diferentes. Os programas de alfabetização do casco urbano e do casco rural muitas vezes são iguais e não se adaptam à realidade das comunidades. Este outro cenário foi observado no Bocoi. Na comunidade de Cangoia está lá uma professora e uma estrutura escolar para poder atender as mulheres. Não há água. Há comida. Elas vão buscar a mais de 10 km de distância. A água vão capturar a mais de 5 km de distância. Enquanto esses problemas de subsistência familiar reinarem como condição de vida e melhoria para o bem-estar das famílias, elas nunca vão atender o ensino de base. E a questão que se coloca é: que políticas governativas no âmbito da educação podem ter em conta as questões de género observando esses problemas? De facto, é responsabilidade do Estado colocar ali um chafariz, já que é difícil canalizar a água, mas pelo menos facilitar que as mulheres tenham acesso à água próxima das suas residências. O Programa de Combate, o Programa Nacional de Desenvolvimento, infelizmente, no meu ponto de vista, na visão que tenho dos municípios, não respondeu à expectativa. Tu vais na Ganda, o teto da maternidade está a cair. Qual é a mulher que vai ter acesso à escola? Quando? Onde ela vai ter o filho? A chuva cai por cima dela quando ela está ali para ter um bebê. se não há uma responsabilidade governativa de melhorar a situação de saúde, de educação no município ou na comuna, como é que as mulheres estarão incentivadas a fazer parte dos programas de educação quando elas sabem que isso faz parte do processo de educação, mas a vida fala mais alto, ela precisa de alimentar os seus filhos e precisa de ir procurar meios de subsistência. Quando é que os gestores vão pensar que esses pequenos programas devem ser um incentivo para reforçar os programas governativos, atribuindo pequenos serviços, centros médicos que vão à comunidade que fica fechado durante a semana toda e fica aberto durante duas vezes para atendimento de aspirina ou paracetamol? A professora está lá, espera que as mulheres venham venham atender o ensino, mas elas dizem, eu só posso, se houvesse oportunidades, a escola é tão grande, se tivesse luz à noite, eu vinha à escola. Não foi vista as questões de género, não houve inclusão social, não se conversou com as pessoas para saber se o projeto do governo em termos de educação vai atender como e quem, se esses pormenores não foram tidos em conta. Devia-se, no âmbito da planificação e inclusão social, conversar com os grupos-alvos. Olá, haverá aqui um programa de alfabetização. Qual é o meio termo? Qual é a possibilidade que vocês, como mulheres, poderão aceder à escola? Em termos de planificação orçamental, deviam conceber ou punho ali painéis solares. Não, as mulheres disseram que só têm disponibilidade de atender o ensino à noite. Tudo bem, durante o período diurno vão procurar o meio de sustentabilidade e à noite têm duas horas para assistir à aula e ali os programas de alfabetização no âmbito do programa poderiam de facto ser resolvidos. Então são essas situações que esses programas não têm de facto esta visão. São bem escritos em termos de estrutura, linguagem, até estratégia de visibilidade, mas a aplicabilidade em termos de execução são muito ineficientes. E às vezes essa fraca colaboração de quem está no terreno e percebe essas coisas, também, às vezes, em termos políticos, é vista como uma adversária. As mulheres políticas só estão a perceber agora que estão a exigir, por parte das Nações Unidas, relatórios periódicos e a necessidade de trabalharem necessariamente com as organizações da sociedade civil e aquelas que têm alguma experiência, agora. Então é um processo, ainda é um caminho longo para trilhar. Bom, acho que... penso que teríamos muito ainda para dizer. Sei que a Verônica tem muita coisa para partilhar conosco. E deve ter também nessa altura outros compromissos, por isso já são 17 horas, vamos ter que encerrar mesmo. E agradecer a Verônica pela forma acutilante que se colocou em falar dos assuntos que falamos aqui hoje. E quero agradecer também a presença de todos os colegas e convidados pela vossa participação. Dizer que a próxima semana estamos a convidar novamente uma mulher que também trata muitos assuntos com muita pujância, que é a jornalista Luísa Rogério, que vai nos falar sobre a participação política da mulher em Angola. Então convidamos todos para